A professora de inglês mandou os alunos fazer como trabalho de casa uma redação em que incluísse as palavras yellow, green e pink. Então na segunda-feira os alunos chegam à escola e viram essa professora. Ritinha, diz a tua redação. Ontem fui ao parque da cidade com a minha velhinha. Eu levava uma camisa grila, uma camisa yellow, minha mãe levava uma seja pink e a relva era toda green. Mandaste que a puta de redação esquisita, mas escapa. Pedrinho, diz a tua redação. Eu é o seguinte, ontem fui ao Mocerrado a 20 com o meu velhinho. O meu velhinho levava umas calças green com uma camisa yellow. Comprou os bilhetes de cinema que eram meios apinquezados. Zezinho, diz a tua redação. A minha é esta, professora. Estava eu ontem em casa à noite, quando às 2 da manhã tocou o telefone. Grim, grim, grim, grim. Eu atendi. Yellow! Mas como ninguém respondeu, desliguei. Pink!